Fecheiro 68, capítulo 34, Lallybroch, Escócia, junho de 1769. O nome do cavalo alazão era Brutus, mas felizmente não parecia indicativo da sua personalidade. Mais trabalhador do que conspirador, era forte e fiel. Ou se não fosse fiel, estava pelo menos resignado. Ele levara pelos campos verdejantes de verão e pelos vales com rochas, sem pestanejar, levando-a cada vez mais para cima, pelas boas estradas feitas pelo general inglês Wade há 50 anos e pelas estradas más, para lá do alcance do general, passando por mato queimado e subindo a locais onde as estradas iam dar a nada mais, nada menos do que a trilhos de veados através do matagal. Brianna deixou as rédeas soltas no pescoço de Brutus, deixando-o descansar depois da última subida, e sentou-se quieta a observar o pequeno vale lá embaixo. A grande casa branca da herdade estava localizada no meio dos campos verdes de aveia e cevada, com janelas e chaminés de pedra cinzenta, a horta murada e as diversas construções à volta pareciam pintainhos ao redor de uma grande galinha branca. Ela nunca a tinha visto antes, mas tinha a certeza. Ouvira muitas vezes as descrições da mãe a respeito de Lallybroch. E, além disso, era a única casa imponente num raio de quilómetros. Brianna não vira nada além disto nos últimos 3 dias. Apenas as casas de paredes de pedra, muitas abandonadas e desmoronadas, outras não passando de ruínas enegrecidas pelo fogo. O fumo subia de uma chaminé mais à frente. Havia alguém em casa. Já era quase meio-dia. Talvez estivessem todos lá dentro a almoçar. Ela engoliu a boca seca de ansiedade e apreensão. Quem seria? Quem iria ela ver primeiro? Ian? Jenny? E como receberiam eles a sua aparência e a sua declaração? Decidira simplesmente dizer a verdade. Quem era e o que estava a fazer ali? A sua mãe dissera-lhe que ela se parecia muito com o pai. Teria de contar com essa semelhança para os convencer. Os habitantes das terras altas que ela conhecera até então comentavam a sua aparência e o modo estranho de falar. Talvez os Murray não acreditassem nela. Por conseguinte, lembrou-se e tocou no bolso do casaco. Não, eles acreditariam, afinal ela tinha provas. Um pensamento repentino invadiu-lhe o peito. Estariam eles ali? Agora? Jamie Fraser e a mãe? A ideia não lhe tinha ocorrido antes. Ela estava tão convencida de que eles estavam na América, mas não era necessariamente o caso. Ela só sabia que eles iriam estar na América em 1776. Não conseguira saber onde eles estavam naquele momento. Brutus ergueu a cabeça e relinchou alto. Ouviu-se um relincho em resposta atrás deles. E Brianna agarrou nas rédeas quando o cavalo se virou. Brutus levantou a cabeça e relinchou mais baixo, as narinas a abrirem-se com interesse, quando um belo cavalo escuro fez a curva na estrada, carregando um homem alto que vestia roupas castanhas. O homem parou o cavalo durante um momento quando os viu e de seguida bateu com o calcanhar no flanco do animal e aproximou-se lentamente. Ela apercebeu-se de que ele era jovem e estava muito bronzeado, apesar de usar chapéu. Devia passar muito tempo ao ar livre. As abas do seu casaco estavam amarretadas e as meias cobertas de poeira e rabos de raposa. Ele dirigiu-se para ela com curiosidade, anuindo com a cabeça à medida que se aproximava o suficiente para conversar. Entretanto, viu-o ficar tenso e surpreendido e sorriu para si mesma. Acabara de notar que ela era uma mulher. As roupas masculinas que ela usava não enganavam ninguém de perto. Maria Rapaz era a última palavra que alguém poderia usar para descrever a sua figura. No entanto, as roupas serviam bem o seu propósito. Eram confortáveis para montar e, devido à sua altura, faziam com que, à distância, se parecesse com um homem a cavalo. O homem tirou o chapéu e fez uma reverência, com surpresa estampada no rosto. Não era exatamente bonito, mas tinha um rosto forte e agradável, com sobrancelhas fartas, que naquele momento estavam erguidas, e olhos castanhos, calmos, sob os cabelos encaracolados, pretos e brilhantes, sinal de boa saúde. Senhora, disse ele, posso ajudá-la? Ela tirou o chapéu e sorriu para ele. Espero que sim, disse ela. Este lugar é Lalibroch? Ele anuiu, a curiosidade a juntar-se à sua surpresa, agora que ouvira o sotaque estranho. É, sim. Tem negócios por aqui? Sim, disse ela com firmeza. Tenho. Endireitou-se na cela e respirou fundo. Sou Brianna Fraser. Era estranho dizer o nome em voz alta. Nunca usara aquele nome. No entanto, parecia estranhamente certo. A curiosidade no rosto dele diminuiu, mas a estupefação não. Ele assentiu cautelosamente. Ao seu dispor, senhora, Jamie Fraser Murray, acrescentou ele formalmente, fazendo uma reverência, de Broch Tuarach. O jovem Jamie! Exclamou ela, assustando-o com a sua ansiedade. Tu és o jovem Jamie! É assim que a minha família me chama? Disse ele constrangido, dando a Brianna a impressão de que não gostava de ver o nome a ser usado libertinamente por mulheres desconhecidas com roupas inadequadas. Prazer em conhecer-te, disse ela, sem se deixar abalar. Estendeu-lhe a mão, inclinando-se sobre a cela. Sou tua prima. As sobrancelhas que se tinham franzido durante as apresentações voltaram a erguer-se. Ele olhou para a mão estendida e logo a seguir, sem acreditar, para o rosto dela. O meu pai é Jamie Fraser, disse ela. Ele ficou boquiaberto e simplesmente olhou-a por um momento. Olhou para ela minuciosamente, de cabeça aos pés. Olhou para o rosto dela com atenção. E foi quando um sorriso amplo e lento se desenhou na sua cara. Raios, me partam se não és, disse ele. Agarrou-lhe a mão e apertou-a o suficiente para pressionar os ossos. Meu Deus, és parecida com ele. Riu-se e o humor transformou-lhe o rosto. Que Deus nos proteja, disse ele. A minha mãe vai ter um ataque. A grande roseira brava, suspensa na porta, estava quase a florir. Centenas de botõezinhos verdes estavam a formar-se. Brianna ergueu o olhar para ela, enquanto acompanhava o jovem Jamie, e viu o lintel em cima da porta. Fraser, 1716, estava entalhado na madeira envelhecida. Brianna sentiu um ligeiro calafrio ao ver aquilo e ficou especada a olhar para o nome durante uns momentos, a madeira rígida e quente do sol sob a sua mão. Está tudo bem, prima? O jovem Jamie virara-se para olhar para ela um pouco inquiridor. Está tudo bem. Ela apressou-se a entrar em casa atrás dele, baixando automaticamente a cabeça, mesmo não tendo necessidade de o fazer. A maioria de nós é alta, à exceção da minha mãe e da pequena Kitty, disse o jovem Jamie com um sorriso, quando a viu curvar-se. O meu avô, também teu avô, construiu esta casa para a esposa dele, que era uma mulher muito alta. Acho que é a única casa nas terras altas dentro da qual podes entrar sem teres de baixar a cabeça ou bater com a cabeça. Também teu avô. As palavras casuais fizeram com que ela se sentisse acalorada de repente. apesar do frio do hall de entrada. Frank Randall tinha sido filho único, assim como a mãe dela. Os familiares que ela tinha não eram próximos. Apenas algumas tias-avós idosas em Inglaterra e alguns primos distantes de segundo grau na Austrália. Ela partira apenas a pensar em encontrar o pai. Não pensou sequer que pudesse descobrir uma família inteira nesta sua busca. Muitos familiares. Quando entrou no pátio da entrada, com a madeira toda marcada, uma porta abriu-se e quatro crianças pequenas saíram a correr, perseguidas por uma mulher jovem e alta com cabelos castanhos encaracolados. Ah, corram, corram, peixinhos! Gritou ela a correr com as mãos abertas como pinças. O caranguejo mau vai comer-vos! Clic, clic! As crianças correram pelo corredor a rir e a gritar, olhando para trás por cima dos ombros, aterrorizadas, mas muito divertidas. Uma delas, um menino de cerca de 4 anos, viu Brianna e o jovem Jamie na entrada e instantaneamente mudou de direção, correndo pelo corredor como uma locomotiva desgovernada, a gritar «Papá, papá, papá!». O menino lançou-se estouvadamente contra a barriga do jovem Jamie e este agarrou-o mesmo a tempo e levantou o rapazinho sorridente nos seus braços. «Pronto, Matthew», disse ele severamente, «que modos são estes que a tua tia Janet te ensina? O que a tua nova prima vai pensar ao ver-te a correr assim como um maluco?». O rapazinho riu-se ainda mais, nada envergonhado com a repreensão. Olhou para Brianna, para os seus olhos, e em seguida escondeu o rosto no ombro do pai. Lentamente, levantou a cabeça e espreitou outra vez, com os olhos azuis arregalados. «Papá», disse ele, «é uma senhora? Claro que sim, já te disse que é a tua prima». «Mas ela está a usar calças?» Matthew olhou para ela, chocado. «As senhoras não usam calças?» A jovem parecia ter a mesma opinião, mas interrompeu com firmeza, movendo-se para retirar o menino do colo do pai. «Bom, e com certeza que ela tem um bom motivo para as usar. Mas não é bonito fazer comentários na frente das pessoas. Vai-te lavar, está bem?» Colocou-o no chão e virou para a porta no fim do corredor, empurrando-o ligeiramente. Ele não se mexeu, mas virou-se para olhar para Brianna. «Onde está a avó, Matt?» perguntou-lhe o pai. «Na sala de estar, com o avô e uma senhora e um homem», respondeu Matthew prontamente. «Beberam 2 cafeteiras de café, comeram 1 bandeja de biscoitos e 1 bolo de fruta inteiro. Mas a mamã disse que eles também vão ficar para o jantar e que lhes faça bom proveito, porque hoje só temos papas de aveia e 1 pedaço de jarrete e raios partam, ups!» Pôs a mão na boca a olhar para o pai, sentindo-se culpado. «E de maneira nenhuma a mamã vai servir a tarte de groselha, não importa o tempo que eles fiquem». O jovem Jamie olhou para o filho com os olhos semicerrados e depois para a irmã, desconfiado. «Uma senhora e um homem?» Janet fez uma careta de desagrado. «As churamingas e o irmão», disse ela. O jovem Jamie resmungou, olhando para Brianna. «Tenho a certeza que a mãe vai ficar contente por ter uma desculpa para se livrar deles». E ele anuiu para Matthew. «Vai chamar a tua avó. Diz-lhe que trouxe uma visitante que ela vai gostar de ver. E tem cuidado com o que dizes. Ouviste?» Virou Matthew em direção à parte de trás da casa e deu-lhe uma palmadinha no rabiosque para ele se apressar. O rapazinho lá foi, mas muito lentamente, a olhar fascinado por cima do ombro para Brianna. O jovem Jamie virou-se para Brianna a sorrir. «É o meu filho mais velho», disse ele. «E esta?» fez um gesto para a jovem mulher. «É a minha irmã, Janet Murray. Janet, esta é a menina Brianna Fraser». Brianna não sabia se deveria apertar-lhe a mão ou não. Por conseguinte, contentou-se em manear a cabeça e sorrir. «É um prazer conhecer-te», disse ela calorosamente. Janet arregalou os olhos estupefacta. Ou para o que Brianna dissera, ou para o sotaque com que ela falara. O jovem Jamie sorriu ao ver a surpresa estampada no rosto da irmã. Tu nem imaginas quem ela é, Jen, disse ele. Nunca em tempo algum. Janet ergueu uma sobrancelha e depois se mirrou os olhos para Brianna. Prima, murmurou ela, olhando para a convidada de cima a baixo. Ela tem o jeito dos Mackenzie, lá isso tem. Mas disseste que ela é uma Fraser? E os seus olhos esbugalharam-se de repente. Não podes ser, disse ela a Brianna. Um largo sorriso desenhou-se no rosto, indicando a semelhança familiar com o seu irmão. Não podes ser. A gargalhada do irmão foi interrompida por uma porta de vai e vem a abrir e pelo som de passos leves nas tábuas do pátio de entrada. Sim, Jamie. O Matty disse que temos uma convidada. A voz suave morreu abruptamente e Brianna ergueu o olhar com o coração aos pulos. Jenny Murray era muito pequena, não tinha mais de 1,5 metros de altura e tinha ossos delicados como os de um pardal. Olhava para Brianna com a boca ligeiramente aberta. Os olhos eram de um azul profundo, ainda mais destacados no rosto, branco como papel. Meu Deus, disse ela baixinho. Meu Deus. Brianna tentou sorrir, anuindo para a tia, a amiga da sua mãe, a única e adorada irmã do seu pai. Ai, por favor, pensou ela, abruptamente inundada por uma saudade tão intensa como inesperada. Por favor, goste de mim. Por favor, fique feliz por eu estar aqui. O jovem Jamie anuiu para a mãe, a sorrir. Mãe, dê-me a honra de apresentar-lhe Jamie Fraser. Eu sabia que ele tinha voltado. Eu disse-te, Jenny Murray. A voz veio do fundo do pátio da entrada, com um tom estridente de acusação. Olhando em frente, assustada, Brianna viu uma mulher a surgir das sombras, vermelha de indignada. Amy Skettrick disse-me que viu o teu irmão a cavalgar perto de Berrigan. Mas não, tu não acreditaste. Pois não, Jenny? Disseste-me que sou uma tola. Disseste que Amy está cego e que Jamie está na América. Mentirosos vocês os dois. Tu e Ian a tentar proteger o maldito cobarde. Robert, gritou ela virando-se para a parte de trás da casa. Robert, vem aqui já. Cala-te, disse Jenny, sem paciência. Tu és uma tola, Leary. Agarrou a manga da mulher, virando-se. E se não és cega, olha para ela. Estás assim tão mal para não veres a diferença entre um homem adulto e uma rapariga de calças, pelo amor de Deus. Os seus próprios olhos ficaram fixos em Brianna, brilhando de ansiedade. Uma rapariga? A outra mulher virou-se, franzindo o senho, ao analisar Brianna de perto. Então pestanejou uma vez, menos irada, com o rosto a espelhar a surpresa, e começou a benzer-se. Meu Deus! Quem em nome de Deus és tu? Brianna respirou fundo, olhando de uma mulher para a outra ao responder, tentando controlar a voz para que não tremesse. Chamo-me Brianna? Sou a filha de Jamie Fraser? Os olhos das duas arregalaram-se. A mulher chamada Leary corou e pareceu inchar, abrindo e fechando a boca numa busca inútil por palavras. Jenny deu um passo em frente e segurou as mãos de Brianna, olhando para o seu rosto. Corou ligeiramente, ficando com um semblante repentinamente jovem. De Jamie? Tu és mesmo a menina de Jamie? E apertou as mãos de Brianna entre as suas. A minha mãe diz que sou. Brianna sentiu a descontração na voz. As mãos de Jenny estavam frias, mas Brianna sentiu uma onda de calor mesmo assim, que se espalhou pelas suas mãos e lhe subiu para o peito. Sentiu o cheiro suave e apimentado de massa nas roupas de Jenny e de mais alguma coisa, mais terroso e pungente. E pensou que poderia ser o cheiro de lã de carneiro. Aí ela diz... Leary recuperara a voz e o autocontrolo. Deu um passo em frente com os olhos semicerrados. Então, Jamie Fraser é teu pai? E quem é tua mãe? Brianna ficou tensa. A esposa dele? Disse ela. Quem mais haveria de ser? Leary atirou a cabeça para trás e riu-se. Não foi uma gargalhada agradável. Quem mais haveria de ser? Perguntou ela, imitando-a. Quem mais haveria de ser, criatura? E quem seria essa esposa? Brianna sentiu sangue a desaparecer-lhe do rosto. E as mãos ficaram tensas nas mãos de Jenny quando se deu conta disso. Que idiota, pensou ela. Que grande idiota. Tinham passado 20 anos. É claro que ele teria casado novamente, claro. Por mais que amasse a sua mãe. Depois desse pensamento veio outro, mais terrível. Será que ela o encontrou? Deus, será que ela o encontrou com uma nova esposa? E ele a mandou embora? Meu Deus, onde é que ela está? Virou-se sem olhar para nada, querendo correr, sem saber para onde ir e o que fazer. Apenas sentia que precisava de sair dali rapidamente e encontrar a mãe. Creio que estás a precisar de te sentar, prima. Vamos para a sala, está bem? A voz do jovem Jamie soou firme ao seu ouvido e ele abraçou-a, virando-a e levando-a pelo hall de entrada e depois por uma das portas que estavam abertas. Ela mal ouvia as vozes à sua volta, a confusão de explicações e acusações que apareceram à volta dos seus ouvidos como fogos de artifício. Viu um homem baixo, com o rosto parecido com o de coelho branco, parecendo muito surpreendido, e outro homem, muito mais alto, que se levantou quando ela entrou na sala e caminhou na sua direção, com o rosto simples e envelhecido, vincado pela preocupação. Foi o homem alto quem acalmou a algazarra e colocou todos na ordem, conseguindo, no meio do tumulto, uma explicação da presença dela. A filha de Jamie? Olhou para ela com interesse, mas parecia muito menos surpreendido do que qualquer um, até aquele momento. Como te chamas, Alianan? Brianna? Ela estava demasiado aborrecida para lhe sorrir. Mas ele não pareceu importar-se. Brianna! Ele sentou-se num banco estofado, fazendo um gesto para que ela se sentasse à sua frente. E ela percebeu que ele tinha uma perna de pau que estava estendida num dos lados. Segurou-lhe na mão e sorriu. A luz quente nos seus olhos castanhos suaves fizeram com que ela se sentisse momentaneamente mais segura. Sou o teu tio, Ian, rapariga. Bem-vinda. Ela apertou a mão dele sem querer, agarrando-se ao refúgio que ele parecia oferecer-lhe. Ele não hesitou, nem retirou a mão. Apenas olhou para ela com atenção, parecendo achar graça às suas roupas. Tens dormido ao relento, não tens? Perguntou ele ao ver as manchas de terra e de plantas nas suas roupas. Deves ter percorrido uma boa distância para nos encontrar, sobrinha. Ela diz ser tua sobrinha, disse Leary, recuperada de choque. Ela olhou por cima do ombro de Ian, o rosto espelhando desagrado. O mais provável é que só tenha vindo para ver o que pode ganhar. Não deveria julgar as pessoas, Leary, disse Ian calmamente e virou-se para olhar para ela. Ou não foste tu e Hobart que nem há meia hora tentavam extorquir-me 500 libras? Ela contraiu os lábios com força, aprofundando as linhas de expressão à volta da boca. Esse dinheiro é meu. Disse ela. E tu sabes muito bem disso. Foi o combinado. Foste testemunha do documento. Ian suspirou. Era evidente que não era a primeira vez que ele ouvia aquilo naquele dia. Testemunhei, disse ele pacientemente, e tu terás o teu dinheiro, assim que Jamie puder enviá-lo. Ele prometeu, e é um homem honrado, mas honrado, não é? Leary rosnou de um modo nada feminino. E é honroso cometer bigamia, então? Abandonar a sua esposa e filhos? Roubar a minha filha e desgraçá-la? Honrado. Ela olhou para Brianna com os olhos brilhantes e frios como aço. Vou-te perguntar outra vez, rapariga, como se chama a tua mãe? Brianna simplesmente olhou para ela, assustada. O tecido à volta do seu pescoço estava a estrangulá-la e as mãos estavam frias, apesar de Ian as ter entre as dele. A tua mãe, repetiu Leary, impaciente, quem era ela? Não importa quem, começou Jenny a dizer. Mas Leary interrompeu-a com o rosto vermelho de raiva. Importa, sim, se ela conheceu num prostíbulo ou se foi com alguma prostituta. Quando estava na Inglaterra, é uma coisa. Mas se ela... Leary. Irmã. Sua língua de trapo. Brianna interrompeu o tumulto apenas por se levantar. Era alta como qualquer um dos homens. E mais alta do que as mulheres. Leary deu um passo atrás, rapidamente. Todos os rostos na sala se viraram para ela. Hostis, solidários ou simplesmente curiosos. Com uma frieza que não sentia, Brianna levou a mão ao bolso interior do casaco, o bolso secreto, que ela tinha cozido apenas na semana anterior. Parecia ter sido há um século. A minha mãe chama-se Claire, disse ela, e colocou o colar na mesa. Fez-se um forte silêncio na sala, exceto pelo silvo suave do fogo que esmorecia. O colar de pérolas brilhava. O sol da primavera que entrava pela janela iluminava as arruelas decoradas, fazendo com que parecessem faíscas. Foi Jenny quem falou primeiro. Movendo-se como uma sonâmbula, esticou um dedo magro e tocou numa das pérolas. Pérolas de água doce, barrocas, devido às formas singulares, irregulares e inconfundíveis. Meu Deus, disse Jenny baixinho. Levantou a cabeça e olhou para o rosto de Brianna, com os olhos azuis, semicerrados, a brilhar, com o que pareciam ser lágrimas. Estou tão feliz por te conhecer, sobrinha.